Cats. E aí, aqui, Romulinho Romuloco, estamos aqui falando, estou com quem? Com o Guilherme do lado de cá. Guilherme de um lado e o Cássio do outro. Cássio na escuta. Cássio na escuta. Então, começamos este arremedo de podcast, o qual sempre quisemos fazer, mas nunca tivemos coragem de tirar do papel, tirar do WhatsApp, por que não? Hoje é uma noite para ficar na memória da gurizada, uma noite para ficar aí. Marcada com nosso histórico, nosso primeiro podcast. Exato. Isso aqui é pra posteridade, meu rapaz. Se ficar uma merda muito engolível, nós deletamos ele, fingimos que nunca aconteceu e seguimos para a próxima. Seguimos nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Então tá, vamos lá, gurizada. Romulo, qual é o assunto da noite? Preciso dizer que nada combinado, não combinamos nada, fora o tema, claro. Tudo de improviso, todo mundo já... meio mamado, então já nos apresentamos. Entramos no clima. Então a gente, todo mundo conhece o formato do que é um podcast e a gente sempre discutia em fazer e quando a gente decidiu fazer, começamos a discutir qual seria o tema dessa bagaça. E o tema ele acabava sempre voltando para o mesmo lugar, a gente começava a discutir sobre a, entre aspas, cultura pop. Porque a gente vive um momento nerd, por que não? Momento que todo mundo... Por que não? Por que não? Eu vou te dizer mais que o momento nerd, hoje, a mídia toda tá voltada pra isso. É exatamente. Então a mídia é muito forte. Hoje nós temos o Jornal Nacional com canal nerd. O Comic Con. Comic Con, Jornal Nacional. Caralho, velho. Tá. Pô, meu, tu ainda assiste... Não. Tu ainda assiste Jornal Nacional? Puta que pariu, hein? Seguinte, cara. Pior é que eu ouvi de amigos meus que falaram que os caras foram lá e fizeram a matéria. Eu realmente assisto muito pouco televisão. Um amigo meu. Sempre um amigo meu. Um amigo meu. Acho que foi o Romulinho. Eu não vou entregar, mas acho que foi o Romulinho. Faz muitos anos que eu não assisto Jornal Nacional. Quando eu assisti Jornal Nacional, ainda era Fátima Bernardes. Ótima, Fátima. Então, aqui, então, antes de começar o episódio, vamos para a leitura de e-mails, né, pessoal? Ah, não, esse é o primeiro episódio, não tem e-mail. Não tem e-mail, então segue o baile. Peraí, vou ver os comentários no WhatsApp do grupo aqui com o pessoal, com os fãs aqui. A gente já tem alguma fã enlouquecida que quer muito transar com a gente ou ainda não? Eu acho que infelizmente não, cara, acho que infelizmente não. Então vamos seguir aqui. Então, a gente, como eu falava, vivemos um momento nerd, que todo mundo gosta de produções e afins, talvez pela melhora da conexão na internet, por que não? A gente começou a ter um acesso a conteúdo de fora do país, os Estados Unidos cada vez mais nos invadindo com séries, nos invadindo com cinema. Nos invadindo principalmente com filmes de heróis, cara, filmes de heróis que teremos pelo menos até 2020, muito filme de herói. E aí a pergunta que eu faço pra vocês, meus amigos, o que tem... Todo filme de herói tem um grandíssimo vilão. Um grandíssimo filho da puta. Ou pelo menos deveria ter um grandíssimo de um vilão. Exato. Para. Qual é a idade? Considerado isso aqui? É pra 18 anos? É pra 14? Ah, cara, aqui... Aqui não tem faixa etária. Assim. Aqui de 80 pra baixo é pescoço, meu. Aqui levantou a garrafinha de refrigerante e já pode, né? Tá, vamos começar o negócio. Puta que pariu, não vai ter censura de palavrão nessa porra. Não. Nada de... Como a gente, nós somos amadores, ainda não precisamos nos preocupar com esses detalhes. Então não vai... A gente não vai ser censurado, então. E segundo, se tu baixou isso aqui por tua conta e risco, se tu não quiser escutar, desliga essa porra agora. Exatamente. Sem edição de palavrões. E vai ter censura do governo? Só se a gente ficar muito famoso, cara, e começar a não declarar imposto. Aí provavelmente o governo... É... Já temos um bancário que trabalha nessa área, né? Então... não tem nenhum bancário aqui. Bom, vamos lá então. Vilões. Então, com esta grande descoberta que tem vilões e filmes de heróis, entramos no bloco número 1. Entramos no bloco número 1 desse incrível podcast. E para este bloco número 1, eu gostaria de ler... Por favor, Que barulho estranho é esse? É os tambores. Ah, os tambores. Belo efeito, hein? Esse efeito tá no nível de produção desse podcast. Não, nada a ver, irmão. Tá muito justo, tá muito justo. Eu vou ler a incrível definição da nossa incrível Wikipédia. Por que não? Vamos ler a definição de vilão na Wikipédia. Então eu peço que vocês atentem que vilão, na Idade Média, era uma pessoa que não pertencia à nobreza feudal, que habitava urbanamente em vilas. A Wikipédia fala o seguinte: devemos lembrar que o trabalhador do feudo recebia o nome de servo, avá, e que havia naquele então vários graus de servidão. Os vilões eram aqueles servos mais próximos do senhor feudal. Então, vilão, no início, era um puxa-saco. Olha que legal. Era um puxa-saco, porra, velho. Era o nerd que sentava na frente do quadro e limpava o quadro no final da aula. Pelo qual recebiam maiores privilégios pessoais e econômicos e tinham menos deveres. Olha aí, ó. Então, eles eram muito puxa-sacos. Faz sentido, né, cara? Se for pensar, ele já tinha uma índole ruim. Ele não queria trabalhar, né? Ele era manipulador. Ele não era privilegiado a princípio, mas ele já tinha um ar assim, bah, vou tirar proveito de alguma coisa. Ele tinha um jeitinho brasileiro, né, cara? Olha aí, ó. Esse é o nosso Cássio filósofo, né? Filósofo da madrugada de sexta-feira. Filosofando na Wikipédia. Wikipédia é brasileira, é portuguesa. Exatamente. Então, atente porque ela diz na próxima Vamos linha. Lá. Devido a tal distanciamento dos outros servos, que faziam o trabalho mais duro do feudo, tanto nas terras do senhor feudal como nas arrendadas, os vilões perdiam simpatia, pelo que o próprio termo ganhou sentido pejorativo. Então eles perdiam simpatia dos que eram comuns a eles. Os servos não gostavam desses caras, então os vilões se tornaram vilões. Olha aí. Antes de entrarmos nos vilões, após a leitura reflexiva da Wikipédia, devo dizer que a história, em geral, do planeta Terra tem vários vilões da vida real, como eles, Adolf Hitler, talvez o mais famoso deles, ou pelo menos o mais comentado. E na história recente, nós temos Bin Laden, temos Saddam Hussein, George Bush, nós temos Maníaco do Parque. Mas, eu não posso falar por todos, claro, mas provável que iremos nos ater aos vilões da cultura pop. Não entraremos nesse tipo de vilão. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Meu vilão da infância vai ser controverso, hein? Eu vou causar polêmica. Eu tenho um vilão de infância clássico. Hoje, se tu procurar na internet sobre os maiores vilões de todos, ele aparece? Ele tá dentro. Olha aí. Tá dentro deles. Ele é um dos maiores vilões de infância. Embora eu queira. Tá, segura. Pera aí. Segura. Vou ter que dar uma mijada. Então, amiguinhos, entrando então de vez, mergulhando no primeiro bloco, eu vou começar com o meu primeiro vilão. Isso aqui vai ser tipo um top vilões, assim, né? Vamos... É top vilões, eu diria que não, né? Os que a gente acha bacana, né? Então, isso é uma boa coisa a se dizer. Esses vilões aqui que eu vou trazer são os vilões da minha vida. Eu pesquisei várias e várias listas de vilões. Eu cheguei nesses que foram vilões, assim, que me marcaram em algum sentido. O meu primeiro vilão, cara, eu preciso fazer esse fanservice. Eu acho obrigatório eu falar e pagar um pau para a Marvel e para a Netflix. Eu preciso falar da série do Demolidor, cara. Esse é o meu primeiro vilão. Rei do Crime! Cara, Rei do Crime, Demolidor, agora 2015. Grande trabalho. Tipo, eu, na minha... Esse é o teu vilão da atualidade, Romulo, então, a gente tá falando. E, cara, eu não fiz esse top, assim, por linha temporal, não, cara. Eu fui nos que me marcaram mesmo. E no momento que tá na minha mente é esse vilão, cara. Cara, é muito foda mesmo. A série foi muito bem feita. O Romulo sabe em quanto tempo eu vi essa série, né, Romulo? O cara acho que engoliu a série em 2 dias, o cara viu. Em 2 dias. Cara, eu acho que os defeitos que a série tem, elas são totalmente... técnicos, assim, ela tem um pouquinho de defeito em fotografia, talvez em edição, mas de roteiro e de história, assim, cara, de roteiro e de história, a série é animal, cara. Ela é muito bem feita e o vilão é demais, como diria o PDNS Leonardinho. Vou te falar aqui, o Ben Affleck fudeu qualquer possível aspiração que eu tenha. Acabou sobre com as esperanças. O Demolidor, então eu nem assisti, não assisti nem trailer, nem porra nenhuma desse seriado, né? Então, apesar de muita gente falar bem e tal, eu não conheço nada da história. Como é que é a moral, assim? É parecido com o filme? Cara, Ou... não, tem alguns aspectos do filme porque os dois são baseados no quadrinho, né, Claro. basicamente. E de uma fase incrível que o Demolidor teve, e o Rei do Crime, embora eu não conheça muito a história em si do vilão, eu Sim. tenho que falar dele pelo trabalho que foi feito nessa série especificamente. Tá, mas aí aparece Elektra e eles lutando Não, no, não, lutando não, não, não, não, não, não tem, não tem Elétrica. lutando na gangorra é foda, né, cara? Vai se fuder, né? Aquela luta. Cara, eles criaram vilão nessa série do zero, assim. Foi tipo, a criação perfeita de um vilão foi essa série. O lance é que a Marvel tá fazendo todo um universo dentro de um só, e eles pegam o gancho do primeiro Vingadores, onde Nova York fica destruída ali depois que o Loki tenta Sei invadir, qual é. e a partir disso o Rei do Crime entra como um cara que ganha vantagem no comércio imobiliário de Nova York. Numa parte específica de Nova York ali, num bairro que chama Hell's Kitchen. Romulo, aonde a gente vê isso dentro do dia a dia? Opa, onde, opa, empreiteiras do Brasil. Exato, claro, cara, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. É isso aí, meu. Ele tira vantagem, né? É uma empreiteira, ele tem a empreiteira dele. É. São negócios, na verdade. Pra gente faz muito sentido. E aí isso fica bem claro na série, assim, porque eles dão referências. Eles agradecem, entre aspas, ali, ironicamente, agradecem os Vingadores por terem destruído Nova York. E foi uma oportunidade dos caras entrarem e ganharem muita grana. Show, Só que virado. no caso específico do Rei do Crime, ele é um cara que ele tem esse propósito de fazer lá a cidade perfeita para ele, né? Reconstruir Hell's Kitchen da forma que ele acha perfeito, Claro. mas de uma forma meio psicopata, assim. O cara passa esse ar, assim, né? Diferente dos outros caras que aparecem com esse propósito. Ele pensa muito mais no desenvolvimento próprio dele do que. Ele é totalmente emocional, na verdade. O cara é totalmente desequilibrado, né? Tá achou o ganso do cara? Ele é um cara que ele tem amor, assim, ó, ele tem muitos sentimentos, tudo que ele faz, cara. Ele faz o Ele é negócio, totalmente emocional. ele é totalmente emocional e inteligente. Ele é um cara muito inteligente. Só que o emocional dele não é um emocional chorão, isso que é o mais legal, né? Ele é totalmente frio, assim, e em momentos específicos ele explode, e aquilo é o demais da série, assim, Ah, cara. Romulinho, rapidão. Antes que os nossos poucos ouvintes estejam, né, preocupados, vai ter spoilers, tá? Ah, sim. Vai ter Vai ter spoilers, promete. spoilers. Eu não vou contar o final da série e tal, Talvez mas. já tenha tido spoilers, então. Não, Não, não acredito muito. que É, não, vai cara. ter pouco spoiler, vai ter pouco spoiler. Pode escutar. Nada que ninguém esteja esperando, cara. Um trabalho bem feito da Marvel e unindo tudo que ela já fez até Pode agora, cara. escutar como uma forma de querer aumentar o apetite aí sobre a série, né? Ah, Talvez. com certeza, meu. Acho que até agora o que o Romulo falou do cara, ele não deu spoiler. É um cara que ele vai entrar no episódio, sei lá, na metade da série, como todo vilão de verdade, É, ele ele deve entrar pelo episódio 5, 6, assim. é Demora um pouquinho a aparecer, cara. Não é de como primeira, todo não. vilão, ele não aparece direto de primeira, né, cara? Ele é um cara que tá por trás de uma Sim. organização, ele tem. O vilão de verdade, ele não bota a cara tapa no Eu primeiro. entendi, tem um minor plot ali, um plot um pouco menor, e que daí depois tu vê que esse plot tem a ver com aquele cara que tá. Nossa, e quando ele aparece é demais, cara. É tipo, gozante pra dizer uma palavra branda, assim, cara. No primeiro episódio que ele aparece, ele já mostra porque ele veio, assim. Eu só não falei o nome do ator, eu ia falar. É Vincent D'Onofrio. Eu, na E que minha voz! ignorância, não conhecia o cara. E o cara é muito bom. Eu não sei se porque o papel encaixou muito bem nele, mas o cara é. Olha aí o copo enchendo, que maravilha. Isso é X de Juca Cash, meu amigo. É isso aí. Velho, isso que eu quero dizer, cara. O cara tem uma voz, ele abraça o ouvinte, assim. Sabe quando tu ouve aquela voz que te contorna, assim, ele te puxa, sabe? É bicha. É foda, cara, é foda. É tipo carismático, assim, Legal. mesmo, e é um cara Muito muito bom. diferenciado. Essa é a palavra, eu acho que o cara é muito carismático. Ele faz o cara se interessar pelo vilão da série, na verdade, né? Às vezes o foco acaba se perdendo um pouco, o cara acaba se apaixonando pelo vilão ali e querendo ver o que vai acontecer com o vilão. E não mais com o Demolidor, na verdade, né? Ele rouba a cena, né? Muito Cara, eu bacana, acho que é muito isso aí bacana. do Rei do Crime. Vamos para o próximo? Quem gostaria de explanar o seu vilão? Cássio, as damas primeiro, vão na frente. As damas. Então, cara, eu não escolhi o primeiro vilão que eu vou falar, então eu vou tirar no dedinho aqui. Bom, bom. Tenho três vilões em mente, até quatro, mas que eu tenho três bem definidos. Então eu vou começar por um cara que é. Assim, cara, anime. É bem pop hoje. A galera curte anime. otaku. É bem otaku. E seguinte, cara, quem aqui... Gans é nossa cota otaku. Eu sou otaku mesmo, cara. Eu curto hoje, eu tô assistindo uns 6 animes. Nossa senhora. Isso semanalmente, cara. Esse episódio semanalmente eu assisto um bem longo, os outros são mais curtos. Devem acabar em torno de 13, 14 episódios. Cara, esse que eu tô falando, ele teve em torno de uns 150 episódios. Tem que ser fã. Uns 100, 120 episódios passaram na TV aberta no Brasil, na Globo, e a galera conhece muito bem no Yasha. Antigueira, hein? Grande anime. Antigueira, cara. Oi, no Yasha é foda, velho. Seguinte, Inu... Em japonês é cachorro. Aprendi com esse anime aí. Cara, no Inuyasha tem um vilão que é foda pra caralho. É o Naraki. Se pesquisar qualquer coisa sobre vilão, Naraki, ele, apesar de ser antigo, ele é pop. Ele é atual porque, dentre todos os vilões de anime, séries animadas, o cara é o mais demoníaco. Ele é o cara... Ele é a maldade pura, sabe? É, e se tu pegar que questão de antigueira nem é tanto, né? Eu botei pesquisar aqui. O mangá começou em 96 e acabou em 2008. Pô, 7 anos atrás. Na linha temporal foi ontem, né? Sim. A gente tem uma parada grande aí no meio, né, cara? E o anime começou em 2000 e parou em 2004. Então, segue o século XXI, gurizada. Sim, sim. Mas aí tem uma parada no meio antes de ter os últimos episódios finais. Mas deixa eu falar sobre o Naraki... Falar da origem dele. A origem desse vilão é barbárica. Porque o que aconteceu com ele, cara? Ele era um ladrão. Como um ladrão, o nome dele era Onigumo, cara. Ele foi totalmente queimado vivo. O cara pegou fogo e, sabe, 90% da pele dele tava queimado. Para apagar, você chama o corpo de bombeiros. Jonadark. O cara, tipo, ele tava fudido pra caralho e aí chegou a sorte, o cara... Cunhudo, da sorte do caralho, ele chegou sacerdotisa. Só no sul vão entender isso aí. Cara, chegou uma sacerdotisa gostosa, né, cara? Não podia ser outra coisa, sacerdotisa. Eu não consigo ver uma sacerdotisa feia. Em anime tem que ser gostosa, né? Sim, sempre. Tem que ser gostosa. Sempre. Cara, a Kikyo cuidou dele, enfaixou ele todinho. Fez um carinho bem gostoso. Tu imagina tu todo queimado, mas tu imagina uma mina te enfaixando o corpo inteiro. Ela enfaixou tudo, cara. Depois ela te cuidou. Tudo mesmo? Cara. Tipo, tudo mesmo? Tudo mesmo. O que aconteceu, cara? O Onigumo se apaixonou por ela e, passando um tempo, o Onigumo viu que ela tinha uma relação com o tal de Inuyasha, que era um meio yokai. Yokai... É um demônio japonês. Yokai são feras demoníacas japonesas. Tu vai ver em qualquer anime. O cara que conhece anime sabe o que é um yokai. Porque não é particular do Inuyasha. Yokai tinha no Yu Yu Hakusho também. Sim, no Yu Hakusho, em várias séries famosas. Toguro era um yokai? Não, Toguro não era um yokai. Toguro era um humano. Não, ele era um humano e era um agente do mesmo grupo que o cara do Legan lá. Ok, tudo. Sim, sim, ele só virou do mal porque ele conheceu, tipo, o lado ruim da humanidade. E daí ele era um dos vilões que eu tinha pensado pra hoje. Toguro é um grande vilão. Tá, daí é o seguinte, cara. O Onigumo, que era esse bandido fudido, viu a sua Kikyo dando bandinha com o tal de Inuyasha, né, cara? Ele foi lá e absorveu 1000 yokais, cara. O poder maligno dele, o miasma que ele emitia, atraiu esses seres do mal pra perto dele e ele entregou o seu corpo pros demônios. Então, tipo, ele vendeu a alma. Foda. Vendeu a alma, entregou a alma pra um monte de demônio. Fudeu. Fudeu, virou o vilão. Fudeu virou muito. O vilão e mudou de nome, inclusive, porque um cara que vira um vilão, sim, do nada, ele não sai com o mesmo nome. Ele tem que mudar de nome. Basicamente, ele tem que mudar de nome. É muito justo, eu diria. Ele virou uma nova personalidade. O que acontece? A primeira coisa que ele fez, assim que ele absorveu esses locais, ele pôde voltar às suas ambições pra querer a Kikyo. Ele foi lá e ele fez um jutsu de estilo Naruto, assim, que ele ficou igual ao Inuyasha. Chegou na Kikyo e feriu ela, tá ligado? Ele enfiou uma facada no ombro dela, uma coisa assim. Passou a lambida fervente, feriu ela e a Kikyo, que era apaixonada pelo Inuyasha, não entendeu. Achou que era o lado yokai do Inuyasha atacando ela. É meio novela, né, cara? Parece uma novela isso aí, cara. Isso tá meio novela das oito. Não, cara, novela. Ele foi lá, o cara é tão maligno que ele foi lá, tipo, ele se disfarçou do amante dela, do cara que ela amava, foi lá e feriu ela. E fugiu. Isso é muito novela das oito. Quando ela encontrou ele de novo, cara, quando ela encontrou o Inuyasha, o que ela pensou? Esse é o cara que me feriu, filho da puta, desgraçado, eu amo ele, mas eu não sei o que fazer. Ela foi lá e selou o cara. Ela fez um, soltou uma flecha no cara, cravou ele numa árvore e selou ele por 100 anos. São Sebastião. São Sebastião. E daí é o seguinte, cara. Daí ela morreu. O yokai fudido, Naraki, meu vilão. Cara, ele só começou a aumentar o seu poder junto da morte da Kikyo. Junto com ela, carregava uma joia das almas muito poderosa. Era o poder que ele desejou pra ele depois. Ela, junto, ela destruiu a joia quando morreu. Então, o meu personagem, ele segue a série manipulando pessoas, criando cópias de si mesmo e cópias e outros yokais que ele tira do corpo dele pra lutar contra o Inuyasha. É o demônio! É o demônio, ele é o demônio. Cara, Naraki, pra mim, é um vilão muito fodido, porque ele é manipulador, cara. Ele consegue fazer um cara que é o irmão do Inuyasha lutar a favor dele, tipo, sendo que o cara é muito, o Sesshomaru é muito fodido, o Sesshomaru é um cara que não mostra sentimentos pra ninguém. Então, o cara tem que levar em consideração um cara que consegue manipular, inclusive, outros personagens fodas. Sabe, ele consegue manipular o cara que é muito forte, o cara que tem a cabeça no lugar. Então, o cara tem que tirar o chapéu pra um vilão. Grandíssimo desse. Filho da puta. Parabéns pra esse vilão. Agora eu passo a bola pro nosso colega Girombolo. Vai, errado. Qual é o vilão que atormenta o seu pobre coração? Então tá, gurizada. Aí vai um vilão que tomou dimensões aí em nível mundial, assim, não foi tipo algo pontual como anime e tal, que é bastante famoso no Japão, não sei em outros países. E no Cássio, exatamente. É uma série de filmes que veio de uma série de livros. E eu quero ver se vocês são fãs ou não dessa série aí. O nome de nascimento dele é Tom Marvolo Riddle. Vocês conhecem esse nome? Nossa, eu não entendi nem o que tu falou, cara. Tom Marvolo Riddle. Tá, é, cara. Claro que eu sei, meu. Esse cara aí, inclusive, ele tinha um livro muito foda que o Harry Potter cravou um dente nele. Muito bom. O Cássio é um cara que gostava. O Cássio é um cara Harry Potter. Bom, estou falando do nosso vilão sem nariz. Vilão sem nariz! E de 1,50m. O que me lembra disso, cara, é uma cena interminável no último Harry Potter, que eles ficam um contra o outro, uma mágica pra cá e outro com uma mágica pra lá, ficam uma cena interminável, os dois ficou só uma mágica, fogo de artifício contra o outro, fogo de artifício, um contra o outro, e aquela cena não termina nunca, aquilo é demais. Vamos desconsiderar os filmes, que os livros são bem melhores. Então, falando aí algumas poucas curiosidades de Tom Marvolo Riddle, ele era um mago, né, um wizard, que ele era mestiço, ele era, se eu não me engano, pai trouxa, né, que é não mágico, e mãe bruxa, e depois de um tempo, ele foi deixado no orfanato lá pelos pais dele, porque eles não queriam mais ele, porque ele era um cara estranho, ele era um filho estranho que fazia coisas diferentes acontecerem, porque ele era um porra do mago. I can touch you. Now. Ah, que delícia, porra! Ai, que delícia! Que delícia, cara! Vai! Então, ele nasceu em 31 de dezembro de 1926. Olha aí! Depois, quando ele entrou em Hogwarts, ele foi pra casa da Slytherin, né? A tradução seria Sonserina. Ele, no seu quinto ano de estudo, de magia e bruxaria, ele ganhou um prêmio de serviços prestados à escola de Hogwarts como o cara que conseguiu encontrar o herdeiro de Sonserina e fechar a câmara secreta pela primeira vez, fazendo com que o Hagrid, que não foi o cara que abriu, porque o cara que abriu pela primeira vez foi ele mesmo, fosse banido da escola. Então ele ganhou um prêmio. Filho da puta! Exatamente, ele ganhou um prêmio. Puta, ele foi lá, fez a merda e ainda botou no rabo do outro e ganhou um prêmio por isso. E ganhou um prêmio por desfazer a merda que ele fez, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, vamos pular pra frente pro dia em que ele chega na casa dos Potter lá e derruba o James, que era o pai do Harry Potter, né? E a Lilian. Ele só não consegue matar o Harry Potter naquela noite, porque no momento que ele... Aliás, vamos chegar à razão por que ele queria matar o Harry Potter. Naquela época, o Snape ainda era um comensal da morte, né? Era parceirinho lá do Voldemort. E ele conhecia uma profecia que tinha sido realizada por uma outra bruxa que fazia profecias, basicamente. E ele, essa profecia dizia... Peraí que eu não entendi a outra parte. Ele é uma bruxa, profeta, que fazia profecia. Existe... olha você que não conhece Harry Potter, fica ligado. Porque neste filme tem uma bruxa profeta que faz profecias. Olha aí você. Muito cuidado. Não, eu me expressei mal aqui. É que existem vários tipos de magia. E uma delas é a magia de profecias. Só que quando elas acertam e elas preveem o futuro, basicamente. É tipo jogar na Mega Sena. É muito difícil, mas contudo, quando dá certo, é muito bom. Era uma piada. Ou muito ruim nesse caso, né? Mas valeu. Não sei se foi uma piada. Eu acho que ele escreveu essa piada, cara. Putz, cara. Desculpa. Bom, a moral da história é que a profecia dizia que no final de julho ia nascer uma criança que seria o fim, né? Que seria o que faria ele cair, o Voldemort. E daí existem duas possibilidades. Existe o Harry Potter. Jesus Cristo. É, Jesus Cristo é poderia ser uma delas, mas não é. Existe o Harry Potter, né? E o Longbottom, né? Viu? O gordinho, aquele idiota, tá ligado? O burrinho. Aquele era, ele era uma das opções. Só que, na cabeça do Voldemort, como ele era um cara... Half-Blood, né, que era o metade humano, metade não mago, metade mago, ele preferiu atacar o que era metade não mago e metade mago, que é o Harry Potter. O Neville era puramente mago. Ele era, por parte de mãe e de pai, mago. Então ele preferiu atacar o igual a ele, que ele achou que ia ser o que ia fuder ele bonito, e que foi o que fudeu ele bonito. Não, ele escolheu o cara certo, né? Ele é um cara inteligente. Exatamente, ele é um cara inteligente, exatamente. Só que ele não contava ali com uma magia ali, que eu diria que foi uma mamata, né? Da explicação da série. E no momento que ele manda a Lillian, que é a mãe do Harry, dizer: ah, sai da frente que eu só quero matar teu filho, não quero te matar. Ela não sai da frente e ela, tipo, morre por isso. E daí, que eu digo que é a mamata da parada, quando ela morreu, ela criou uma... um escudo mega power de proteção ali no Harry, e quando ele executa o feitiço, a parada não funciona direito, deixa o raiozinho na testa, que é um negócio whatever, eu não sei o que é raio, podia ser uma cobra. É porque ele é o Thor, cara! Ele é o Thor disfarçado, ele é o deus do trovão nessa parada. Podia ser um caralhinho, né, velho? Podia ser um pênis, né? Podia, pra mostrar que ele era homem, podia ser um pênis na testa. Podia ser um Batman ali, podia ser qualquer merda ali, mas ficou a porra do raio. Vou te fazer uma pergunta, cara, por que tu acha que este cara é um vilão pirocudo? Cara, dos últimos 10, 15 anos, ele é o mago mais fodão que eu já ouvi falar. Tipo, o mais fodão do mal. Ele bate fácil o Saruman, cara. O Saruman é um merda perto do Voldemort. Mamilos! Saruman é um merda perto do Voldemort. Mamilos. Fica a dica, né? Mamilos eretos, amigo. Porque aí nós vamos perder uma grande cota de ouvir. Quem é Saruman, por enquanto? É. Não, agora a gente perdeu todo mundo, cara. O cara perguntou quem é Saruman. Pô. Aí foi pro caralho. Não, peraí. Não me entenda não. Saruman e Senhor dos Anéis é um negócio fodão. É um negócio fodão. Mas se tu botar num duelo Saruman versus Voldemort... Cara, peraí. Saruman, eu sempre chamando de Sauron, aquele cara. Não, tem o Sauron e tem o Saruman. E tem o Saruel, que é aquela calça escrota. Só pra fechar, outra parada que eu acho insanamente foda no Voldemort é que ele dividiu as partes da alma dele em 7 pedaços pra ficar mais difícil de ser morto. Então, pra ele morrer, ele teria que ter todas as partes quebradas ou destruídas, nesse caso, né? Olha aí. E são as causas das Orcs, que começam no 6º filme, e 7º e 1, parte 1 e parte 2, é onde termina o filme. E caso você não tenha visto, foda-se, o Voldemort morre. Não é assim, rapaz! Não é assim que faz a parada! Olha aí, o cara... Esqueci de falar sobre o meu vilão, Narak. Ele faz uma coisa parecida, cara. Ele tira o coração dele e mantém o coração dele em uma fortaleza pra que ninguém possa matar ele, tá ligado? Então é um negócio bem interessante. É parecido com as joias do Voldemort. Pô, só o meu vilão que é meio merda, meu vilão é preso. Tipo, final de novela das 8, o cara pra vai cadeia. Entrar pra cadeia. Puta, que puta merda. Um cara bota o coração na fortaleza, o outro divide a alma em 7 partes e o meu vai preso. Puta que pariu. Muito bom. Então, gurizada, Lord Voldemort, all the way. Harry Potter is dead! Meus amigos, então com isto, por favor, vamos encerrar o primeiro bloco. E quando nós formos encerrar os blocos nesse podcast, nós teremos músicas de transição de um bloco para outro. Então, para a primeira música, eu gostaria de convocar o meu amigo Cássio. Gostaria que você dissesse o porquê da música. E qual é a música, como diria o Silvio Santos, qual é a música que nós transitaremos de um bloco para outro. Cara, a música que eu escolhi para a transição desse bloco é Motherfucker, do Faith No More. Faith No More, meus Faith amigos! No More. Não faço ideia. Cara, essa é uma música que puxa do sentimento. Put the motherfucker on the phone, put the motherfucker on the phone. Puxa do sentimento de chamar a sua mãe de puta. Não, put the motherfucker on the phone. Alright. Alright, let's go, put the motherfucker on the phone. Então, segundo bloco, todo mundo já mais pra lá do que pra cá, já deu tempo de todo mundo tomar alguma coisinha. Então vamos lá, segundo bloco, vamos para mais uma rodada de vilões. Meu segundo vilão, que eu separei, como nós dissemos no início do podcast, são vilões que tocaram o nosso coração de alguma forma. E o meu vilão me tocou. That's what she said! E deve ter tocado a todos vocês, porque a gente nasceu vendo esse cara. E a gente permanece vendo ele porque a gente gosta muito dele. E o meu vilão, ele é amarelo. O meu vilão... Amarelo? É o Pikachu? É o Pikachu? Ah, poderia ser o Pikachu, mas não é. É o Mr. Eu sei. Mr. Burns. Ah, todo mundo sabe. Mr. Fucking Burns é o meu vilão, cara. Nossa, velho, nunca tinha imaginado. Meu vilão é Mr. Burns, cara, como não? Nós assistimos ele a nossa vida inteira. Montgomery Burns é o nome desse cara. Nossa, velho. Mais velho que meu pai. Montgomery Burns é dublado, foi dublado, na verdade, até 6 meses atrás por Harry Shearer. E essa é a grande, é o grande ponto de interrogação nos Simpsons, porque ele saiu faz uns 6 meses, e porque foi no fim de temporada... E ninguém sabe quem vai dublar o Montgomery Burns. E ele não era dublador só do Burns. Ele dublava o diretor Skinner, ele dublava o Ned Flanders. Tipo, ele dublava muito personagem que era muito Nossa. Importante pra série, cara. E agora vai ficar um negócio meio estranho. Isso é uma coisa impressionante, né, cara? Como um dublador, ele faz vários personagens em uma mesma série, né, cara? É bem comum isso aí. E você não saberia se não lesse, né? Eu não saberia que o cara que dubla... Óbvio que não, cara. O Burns dubla o Ned, dubla o Otto também, que é o motorista do ônibus. E dubla, putz, personagens que são pilar, assim, do Simpsons. E sempre foram, cara. O Burns deve estar nos Simpsons desde do início, assim. Eu não vi em qual episódio que ele entrou. Mas ele é um dos primeiros, assim. Eu lembro que o Smithers, no início dos Simpsons, o Smithers era negro. E isso mudou porque, com medo de coisas politicamente corretas e tal, deixaram o Smithers branco, mas só, tipo, só pra ter uma noção de quanto o Burns é importante, que ele tava desde o início na série. Pode crer. Muito bom. Na Wikipédia diz que ele tem 109 anos. Ele faz esse ano 109 anos. Que animal. Ele faz aniversário em agosto, que para os brasileiros é o mesmo desgosto, então já é uma coisa de vilão, né? Então a gente pensa nele e tem aquela frase excelente. Ele fala aquele excelente com aquela entonação de... Pelo menos no dublado, né? Ele fala com aquela entonação excelente. Mas eu vejo gringo que aqui o... de Santa Cruz. Excelente. Ele fala mexendo os dedinhos. Mas ele é muito dependente do Smithers, cara. Isso que é o mais sinistro do personagem, assim. Porque teve um episódio que o Smithers se demite, ou ele demite o Smithers, e o Homer passa a ser o assistente do Sr. Burns. Sim, ótimo episódio. Tipo, e não é a mesma coisa, tá ligado? Ele é totalmente dependente do Smithers, assim. O Smithers acho que meio que regra a vida dele, assim. Genial. E isso é, tipo, muito castrante, se é que existe essa palavra, assim. Ele castra meio que vilão, né? Seria o equivalente ao Alfred pro Batman, então. É, pode ser, cara. Tipo, ele tem meio que o mordomo, que é tipo o Batman, assim. Tipo, e tem um episódio também muito genial que ele tem uma visão de que ele tá no inferno. E ele é o rei do inferno, cara. Tipo, como ser mais vilão do que ser o rei do inferno? Tipo, não... Seguinte, cara, eu tô no inferno, mas eu mando nessa porra. Eu mando nessa porra. Eu sou o rei, tipo, eu sou o vilão. Mas, não, mais vilão que o demônio, que é o rei do inferno, é só um lobo que foi chutado pra fora do inferno porque ninguém aguentava mais ele, né? Não, cara, só mais vilão que o demônio é o Mr. Burns. Ele se incomoda só com ele mesmo, ele não se incomoda com ninguém, ele despeja lixo tóxico onde ele precisar despejar. No rio, na privada de alguém, não tá nem aí. E é isso aí. Ele descobre que também tem um episódio muito, muito, muito foda que ele é Illuminati. E tipo, ele descobre que ele é um dos primeiros Illuminati e ele fala uma célebre frase que é tipo, eu era Illuminati antes de virar moda. Tipo, agora eu não sou mais. Eu era Illuminati, agora eu não sou mais. Genial, cara. Isso é muito foda. Ele também, em outro episódio, eu pesquisei alguns episódios assim pra justificar por que ele é um bom vilão. Ele descobre que a maldade dele é a chave pra vida eterna dele. Então ele, tipo, ele tem 109 anos porque ele é mau. Então ele vai continuar sendo mau pra viver mais. Ele é um vilão no sangue, cara. Ele quer ser vilão para viver mais. Eu lembro episódios do Simpsons em que ele era um cara, ele é tão doente, cara. Isso tem escrito, eu vi isso aí. Eu me lembro desse episódio, Tem uma porta, cara, tu tem tantas doenças, tu tem tantas coisas ruins. Ele pensa que é imortal. Qualquer coisa que tente passar por essa porta, ela vai te matar. Tá, mas como elas estão todas juntas, ninguém consegue. Ele só vive até hoje porque ele tem tantas doenças no corpo dele que nenhuma consegue sobressair a outra. Então um vírus anula o outro e ele vive pra sempre, cara. Exatamente. Isso é genial. O nome dessa síndrome é Síndrome dos Três Patetas. Tem uma explicação. Porque ninguém conseguia atravessar a porta. Tu tá de sacanagem ou é verdade? Não, deve ser verdade, cara. É verdade, eu vi esse episódio ontem ou anteontem. Olha aí, cara. Então era pra ser, cara. Montgomery Burns deveria estar nesse podcast e ele está muito bem representado. Ele se sentiu imortal e achou que nunca mais iria morrer por causa da Síndrome dos Três Patetas. Muito bom. Muito bom, Montgomery Burns. Então, com este vilão, passa a palavra para o Everton, que acabou de entrar nesse podcast. Everton, por que este vilãozinho que você vai falar marcou o seu coraçãozinho? Como eu sou um cara um pouco antissocial, eu vou falar sobre o Coringa, que é um psicopata. Eu sou antissocial. Eu sou antissocial, justo, né? Cara que pega as garotinhas de 14 anos. É, isso aí. Meninas de 13 anos, eu sou antissocial. Sou antissocial e pedófilo. Tá querendo fazer a fama aí. Vou te falar uma coisa, cara. Não use esse podcast para alavancar a sua fama com menininhas. É, porque ninguém aqui tem o objetivo de comer mais gente. Não, tá, desculpa. Mas então, Urubu, a gente tá deixando na tua mão a responsabilidade de falar sobre o Coringa. Não nos decepcione. É o Joker. É o fucking Joker. Cuide bem do Jared Leto, cara. Ai, gostoso. Fale sobre o Joker. Eu prefiro o do Dark Knights, que era muito mais foda que o Jared Leto. Mas tudo bem. Tu nem viu o Jared Leto, cara. O Jared Leto é muito lindo. Mas o do Dark Knight foi muito mais foda, cara. Eu vou te falar, cara, porque eu já não gostei do Jared Leto, cara. Porque ele deu um tapa na cara da Margot Robbie. Aí já partiu meu coração profundamente. Ah, é foda. A gente não vai deixar o Nego falar desse cara. O cara que bate na cara da Margot Robbie, esse cara não merece ser o Coringa, cara. Esse cara... É verdade. O melhor Joker, sem dúvida, é o Joker do Batman da Feira da Fruta. né? Porque ele é genial, cara. Ele quer comer o cu do Batman. Ele quer deixar o Batman brocha também. Para com isso, cara. Joker é um personagem conhecido por todo mundo, eu vou contar um pouquinho da história dele rapidamente e dizer porque ele é importante para mim. Poucos sabem dessa história, mas o Joker, o Coringa, ele era para ter morrido na primeira HQ que ele apareceu. Eu já sabia. Eu não sabia. Alguns não sabem, né, cara? Eu não tô ligado também. Eu sou foda, desculpa, eu sou foda. É, o âncora sabe tudo, né, cara? Eu sou o Leon Bonner desse podcast. Foda-se. Continua, neguinho. Ah, daí, tipo, ele era pra morrer na primeira HQ que ele fez, porque o criador do Batman não acreditava nele. Mas a produção toda da HQ acreditou que ele teria um potencial e tudo mais. Daí ele não morreu na primeira HQ. Parabéns a DC. Consequentemente, com o sucesso do Coringa, a partir de algumas outras HQs, ele era conhecido como um palhaço, apenas um palhaço. Ele não era psicótico, ele apenas queria zombar do Batman e fazer brincadeiras. Mas daí, com o longo do tempo, né, os diretores da DC resolveram mudar o perfil do Batman e tornar ele um psicopata. Mas o que mais me marca no Coringa é que ele não quer conquistar o mundo, ele apenas quer irritar o Batman, ele quer tirar o Batman do sério. Ele não é um vilão comum, ele se completa com o Batman, ele acha que o Batman é o oposto dele, porque o Batman quer o bem, é um cara preto e branco lá, que é cinza e preto no caso. Isso fica muito caracterizado no Dark Knight, cara, na trilogia do Nolan. Sim, porque cara. Ele fala isso no filme. Ele fala isso, cara, quando ele tá preso na cadeia. Eu só queria adicionar aqui, só queria adicionar no meio aqui, que essa descrição transforma o Coringa em pessoas que a gente vê diariamente, né? Exatamente. O Coringa é o cara da zoeira. O Coringa é gente como a gente, cara. Ele quer zoar e quer foder todo mundo. Ele só quer zoar, ele não quer dominar o mundo, ele só quer zoar. Ele cara. Só quer zoar, exatamente. Só pra não deixar a informação vaga, então, vou terminar. No Dark Knight, na trilogia do Nolan, o personagem do Heath Ledger, o Coringa, fala pro personagem do Christian Bale, que é o Batman, que ele tipo, fala, claro, com a entonação de vilão, ironicamente, ele diz que ele não quer matar o Batman. O que seria dele sem o Batman? Ele precisa do Batman, né? Então, acho que ninguém vai completar a informação, mas ele precisa do Batman, cara. Ele vive pra atrasar a vida do Batman, cara. Isso é demais nele. I don't wanna kill you. What would I do without you? Sim, esse que é o foda dele. Tipo, ele precisa do Batman, o Batman precisa dele, teoricamente. Umas pessoas dizem que o Coringa é um cara que não tem sexo definido, que ele é apaixonado pelo Batman e que a vida dele é o Batman. Se resume a isso. Eu não sei, ele come arlequina? Tu pesquisou se ele come arlequina? Eu não pesquisei isso, cara. Não, eu não cheguei a pesquisar, mas acho que não. E a arlequina paga um pau pra ele, né? Sim, a arlequina criada nos desenhos do Batman, né, cara? Uma das poucas personagens que não foram criadas na HQ. Virou arlequino só porque ela era apaixonada por ele e tudo mais. É, e as pessoas reclamaram das roupas dela, porque nos HQs ela usa um macacão, tá, pau, mas no filme ela tá muito, muito sexy, cara. Eu gostei. Eu só tenho uma pergunta para esses nerds. Quem vocês estão comendo? Quem vocês estão comendo? É isso, Neguinho? Alguma consideração a mais sobre o Joker? Ah, eu só acho que ele é o melhor vilão de todos os tempos e pelo objetivo dele, que não é dominar o mundo, mas apenas viver por um super-herói, ele é muito pica. Ele é muito pica. Quem nasceu pra ser cu nunca vai ser pica, mas o Coringa nasceu pica. Meu Deus, cara. Vamos ser funk nesse podcast. Olha que maravilha, tudo que precisava. É, pois é, cara. Olá, Ganso, você está aí, Ganso? Está vivo? Ganso? Oi. Ah, você está aí, você não comentou nada sobre o Joker, mas qual é a sua visão sobre o Joker, Ganso? Cara, eu não consigo imaginar o Joker, o cara mais risada, eu sou o cara mais risada que eu conheço de todos. Então, tipo, eu tô rindo de qualquer coisa, eu acho que o Joker é um cara que ele vê comédia em qualquer, tipo, A coisa mais bizarra no mundo, assim, o cara sendo decapitado e ele vê aquele sangue voando pra tudo que é lado, ele acha engraçado, sabe? Eu acho engraçado também. Ok. Então, é um negócio, eu me identifico com o Coringa, galera. R.I.P. Heath Ledger. Heath Ledger, não, cara. Eu acho que o Jared Leto é bonito pra caralho. Eu me identifico com ele também. Eu sou bonito Olha pra caralho. Aí, mamilos, hein? Mamilos, hein? Mamilos. É, tá rolando um clima no ar, momento hein? Momento mamilos. O cara já tá cravando que o Jared Leto vai ser um Coringa melhor que o Heath Ledger, cara. É, o Heath Ledger não tem comparação, cara. Ele é muito foda. Cara, vão ser coringas diferentes, cara, mas o Jared Leto é um ator foda pra caralho. Não. E vocês estão blasfemando porque vocês estão esquecendo de Jack Nicholson, cara. Cara, é que o Jack Nicholson já entrou pra segundo lugar. Ele já foi pra segundo lugar. Cara, tá em segundo lugar. Cara, é que é o seguinte, cara, o Jack Nicholson, como coringa, ele já é o Rubem Barrichello. Ele já não corre pelo primeiro. Ah, cara. Puta que pariu, cara. Você tá... Já não corre com o primeiro, cara. Nós vamos fazer um podcast sobre Coringa, cara. Então, para não nos alargarmos neste assunto, Ganso, por favor, estamos no segundo bloco e você me diga o seu segundo vilão na sua vidinha. Então, o meu segundo vilão é um cara que eu tirei direto dos livros. É um dos poucos livros que eu li na minha vida. Foi, não é uma trilogia, pois são quatro livros, então é a história da herança. Quem conhece o Eragon já deve ter visto o filme. Eragon, cara, esse nome não faz sentido. Desculpa a minha ignorância, cara, mas isso foi pro cinema, né? Foi pro cinema, cara. Foi pro cinema. Foi horrível, velho. Esse nome faz sentido, mas o livro não me faz. Então Cara, vou te dizer assim, o livro, quando ele foi pro cinema, cara, o que que eles fizeram? Quando eu tava no terceiro livro, eles fizeram a adaptação pro cinema com início, meio e fim de três livros, cara, em um filme. Eles fuderam com a porra. Ficou uma bosta. Foi uma bosta, né? Então, história curta, bate e volta do que é o Eragon, cara. Eragon foi, pelo nome, Eragon foi o primeiro cavaleiro de dragão. Na história que se passa na Alagazia, é a seguinte. Tinha uma guerra muito fodida entre dragões, elfos, orques, anões e seres humanos. Então, quando a paz se fez, os dragões, seres inteligentes, como elfos, tão inteligentes quanto humanos, eles criaram uma seita, digamos assim, onde seriam os cavaleiros de dragões. Então, o primeiro cavaleiro de dragão foi o Eragon, que não é o Eragon da história. O nome dele foi dado por causa desse primeiro Eragon. Foi o primeiro cavaleiro de dragão. Então, surgiram os cavaleiros de dragões, e aí surgiu o meu vilão, cara. Meu vilão, ele era um cavaleiro de dragão. O nome dele é Galbatory. Desculpa se alguém leu o livro e acha que a pronúncia é diferente, ou viu o filme. Pra mim, é o Galbatory. Essa história adaptada de qual mitologia? Cara, ela vem da onde? Assim, o Eragon pega vem da Senhor onde? Dos Anéis, é uma mitologia bem parecida. Tem dragões, tem elfos, tem orcs. É então é Galbatorix mesmo, não tem pronúncia correta, então. É do inglês a parada. Cara, na verdade, a palavra dele deve ter vindo de alguma língua élfica que alguém inventou algum dia na vida porque não tinha mais nada pra fazer. Então lê como inglês, tá tudo certo, então. O cara é um vilão muito foda, porque quando começa a história, ele já é rei de Alagazia. Então, tipo, ele não é um vilão que começa tentando conquistar uma coisa. É um vilão que já é dono de tudo. E ponto. Foda-se. Ele... Deus, cara. Ele tem muito poder. Ele já... Um vilão que é dono de tudo. Deus. Ah, perdemos a bancada evangélica nesse momento. Perdemos a bancada evangélica. Mais um. A gente já perdeu o PT. O PT, Senhor dos Anéis. E agora, bancada evangélica. Perdeu o Marco Feliciano agora. Seguinte, cara. O Galbatorix, ele era um cavaleiro de dragão. E em uma das suas expedições, aventuras, aconteceu de ele encontrar com um grupo de orques ou algum outro monstro mitológico mais foda, que matou o dragão dele, cara. O dragão, com um cavaleiro de dragão, é uma ligação mágica, né? Então, uma ligação muito forte. Ele voltou pro conselho dos cavaleiros, pediu um novo dragão. E daí, eles negaram esse dragão pra ele. Ele se revoltou. Ele encontrou um espectro que ensinou magia negra pra ele, e junto com um espectro e mais aliança com outro cavaleiro de dragão, eles roubaram um dragão pra ele. E ele fez esse dragão obedecer a ele e fazer aliança com ele usando magia negra. Cara, a história, o mais foda desse personagem, cara, é que é o seguinte, ele tem um poder de manipular qualquer outro personagem da série. Na verdade, é uma magia que ela funciona assim, a magia dos elfos, ela funciona com a verdadeira, o verdadeiro nome das coisas. A língua élfica, ela fala o verdadeiro nome das coisas. Então, tipo assim, tu conhece um copo, o verdadeiro nome do copo. Se tu sabe o verdadeiro nome do copo, tu consegue dominar ele, tu consegue mudar a forma dele. Ele tem um psicológico muito avançado, assim, ele é um cara que ele te conhece, ele conhece o que tu fez, a tua história, e ele consegue saber o teu verdadeiro nome, sabe? Ele é um cara, ele é um cara que pesquisa o comportamento da pessoa e ele consegue identificar pelo qual é o verdadeiro nome dela, entendeu? Tipo, daí ele sabe esse meu verdadeiro nome e com esse meu verdadeiro nome ele me domina porque ele consegue me moldar a magia dele. Ele me domina. Ui, me domina, mano. Isso foi meio mais... Que dominador, hein? Dominador. Eu diria que esse cara não é nada mais do que um trovador. O cara manja do esqueminha e tal, e xixi. Ah, porque não sei o que, bababá. Cara, é tipo zóio? Tipo zóio, é o zóio, meu, esse. A gente tá falando zóio, ninguém conhece o zóio na porra do mundo, cara. Tá foda. Vai dizer que não é. Não, todo mundo vai conhecer o zóio. Vocês vão conhecer o zóio algum dia, vocês. Vou montar na porra desse dragão, aí, seguinte. Vai dizer que não é. Já montei no dragão, vai dizer que não é. Quase isso. Errado. Guilherme, giromba, qualquer adjetivo que eu possa te dar. Por que este segundo vilão tocou no seu coração e quem é o seu segundo vilão? Meu segundo vilão é... Eu disse que eu ia polemizar num dos meus vilões. Esse aqui vai ser a polêmica. Mamilos? Total. Vilão Mamilos? Mamilos. Esse vai ser Mamilos, é, porque a galera vai dizer não, a galera vai dizer não é vilão. Pera aí. Alguém aqui conhece Dungeons and Dragons? Opa, como não? Então, a caverna do dragão. Eu já sei quem tu vai falar, seu filho da puta. Todo mundo sabe. E é um vilão duplo, é um vilão que tem um ajudante. Mestre dos Magos e a Uni. Olha, é grande vilão. É, então, esse foi o segundo vilão. A história dá, né, que ele é seria um mentor daqueles jovens, entre aspas, que caíram daquele mundo do inferno e tiveram que se virar com meia dúzia de parafernália que deram pra ele. Primeiramente, a gente, pra não parecer um bando de idiota, a gente precisa dizer que Dungeons and Dragons era um jogo de RPG, né, cara? Claro. Meu Deus, não foi uma mídia que foi feita para o desenho, ela começou claro, no RPG e migrou para um desenho. Inclusive, cada uma das armas é equivalente a uma raça, uma classe de personagem do jogo real que existia. Exatamente. Por que o Mestre dos Magos é foda? Porque ele é o vilão mais baixinho que eu conheço entre todos os outros. Então, isso prova que um vilão pode ter 1 metro de altura e continuar sendo um vilão foda. O Sméagol é menor que o Mestre dos Magos? É, o Sméagol não é propriamente um vilão, né? Não consideraria o Sméagol um vilão, mas vamos deixar isso pra depois. O Sméagol é um cara filho da puta legalzinho. Então, Mestre dos Magos, ele era um ser que vivia naquele mundo maluco, de alguém que tomou LSD, provavelmente, e queria, na minha percepção, derrotar o Vingador. O Vingador, por sua vez, era um cara de gente boa, só que não era muito carismático, que nem o Mestre dos Magos era. Então, quando a galerinha chegou lá e tal, e pegou as armas, e o Mestre dos Magos disse, ah, olha aqui, ó, esse cara de uma guampa só é o cara do mal, não sei o que, xixi, a galera caiu na onda dele porque porra, o cara é bom, esse baixinho, manipulador, esse carequinha. Não, primeiro que ele usa um unicórnio pra tipo, gambelar os caras, né? Tipo, olha aqui, olha esse unicórnio, como ele é fofinho, essa parada aí. Basicamente, o Romulinho pegou meu point aí, que é a parada. Ele chegou, o cara, né, que olha aqui, ó, tô tirando escudinho, tô tirando uma capinha de visibilidade, tô tirando um chapéuzinho de mágico. E daí, a meu ver, o objetivo do Mestre dos Magos é derrubar o vilão, entre aspas, de um chifre só, que teoricamente ameaçaria ele, né? Então, o Mestre dos Magos aí, eu acho que com o seu intuito de tentar derrubar o Vingador e virar o rei desse mundo maluco, eu acho que é culpa dele, por sinal, desses jovens, entre aspas, né, essa gurizada que chegou ali, cair lá. Eu acho que se ele não tivesse feito uma mágica e tal, pra eles entrarem naquele portal dimensional maluco, nada teria acontecido e o anime nunca teria existido. Cara, mas tem uma teoria do último episódio que o Mestre dos Magos é o pai do Vingador, cara. Ele faz os caras ficarem presos naquele mundo até eles conseguirem libertar o Vingador de uma maldição que ele tinha de ser um cara mau. Quando os caras conseguem libertar o Vingador e o Vingador volta a ser um cara bonzinho, o Mestre dos Magos libera eles e eles voltam pro mundo. Eu, tipo, essa é a minha teoria de Caverna do Dragão, assim. Ah, isso é o fan-made, né, meu? É que é foda. Fan-made tem vários. É, exatamente. Isso daí foi feito, acho que pela comunidade. Tá, mas é tipo, que meio que não tem o último episódio de Caverna do Dragão, assim. Tem o roteiro, mas não... Não, não é meio que não tem. Não tem, não existe. Não, oficialmente não existe. Os caras lá brigaram e tal. E não, agora eu vou te fazer uma pergunta bem séria agora, meu amigo. Tu tem uma série nos anos 80. Ela vem baseada do RPG, ela tem um público específico. Tu faz um número X de episódios pra ela. Quando tu chega no ápice desta série, que seria a revelação de toda a série, você não tem a porra do último episódio. Quem faz uma série, produz ela, faz ela inteira e não faz o último episódio, meu amigo? Quem faz isso, cara? Onde está esse último episódio? Ele está onde? Peraí que existem fatores aí. Tipo, primeiro que os anos 80 não existia todo esse hype que existe hoje de porra, seriado e anime, xixi. Porra, era um negócio muito menor do que existe hoje. E se tu for ver, hoje ainda existe coisa semelhante a isso. Game of Thrones não lançou nem o sexto nem o sétimo livro. E aí o cara quase morrendo, e eu não quero saber isso. Anos 80 já tinha Magnum, meu amigo. Tom Selleck, aquele belo bigode. Tom Selleck. Cara, eu quero saber o porquê não tem final. Cara, não tem final porque os... Por quê? Não tem final porque os filhos da puta brigaram. Não tem final porque os filhos da puta brigaram. Não tinha verba pra mais um episódio? Ah, a gente fez 29 episódios. Vamos chegar no 30. Ah, acabou a verba, não vamos fazer o 30. Puta que pariu. Cara, eu não sei se faltou dinheiro, mas acho que não faltou dinheiro. Acho que os caras se desentenderam porque se desentenderam. E não, então não vai ser mais porra nenhuma e não vai ser mais porra nenhuma. Então, finalizando aí. O meu vilão mais foda aí, o meu vilão mais baixinho, mais foda, é o Mestre dos Magos com a Uni, que nunca deixaram os nossos heróis jovens voltar pro seu mundo. E que conseguiu achar, que conseguiu fazer com que metade ou mais da metade do seu público achou que ele era do bem. Então, meu vilão fodão é o Mestre dos Magos, baixinho de pelo branco, que engambelou uma galera. Fodão, eu acho que o Bob currava a Uni. Essa é, a eu acho que é por isso que ele não queria ir embora, hein? Uni, vem aqui, Uni, vou te currar. Vamos lá, barranqueada. Definição de barranquear. Gíria usada para definir o ato de transar com animais usando um barranco como fonte de apoio. Então, já que a gente acabou sendo o bloco aí com o Mestre dos Magos, o herói mais baixinho, o herói não, o vilão mais baixinho da história. Romulinho, qual é a música de transição? Bom, como eu não sei se nós teremos uma segunda edição desse podcast, eu não sei absolutamente nada sobre o futuro desse programa, eu vou ir no clássico, eu preciso fazer isso. Eu vou mandar uma banda de Santos, litoral do estado de São Paulo, porque eu não sei se teremos um próximo episódio. Se eu tiver certeza que teremos um próximo, talvez eu fosse um negócio mais hype, um negócio mais elaborado. Como eu não tenho certeza, eu vou no básico. Então eu vou chamar uma música de um disco chamado Imunidade Musical. Esse disco deve ser de 2005 ou 2006. E ele tem a incrível linha de baixo do baixista Heitor Gomes na época. Se chama... O futuro é um labirinto para quem não sabe o que quer. Peso da batida do errado que deu certo. Get your beats, get your goal, here we go. Quem tem coragem se aceita como é. O futuro é um labirinto para quem não sabe o que quer. Ninguém é o dono da verdade, eu lavo minhas mãos. Uma corrente da história como se elas são fracos. Quem tem coragem se aceita como é. O futuro é um labirinto pra quem não sabe o que quer. Então tem que ser levado pra uma outra dimensão. Mas não se esconda atrás de uma razão. Então vai fazer o que te faz feliz. Não troque a liberdade por pura ilusão. Use sua cabeça e também seu coração. mundo é louco, o mundo é foda, mas nós estamos aí na luta. Não vou baixar a cabeça pra nenhum filho da puta. Saber levar a vida é um contrato de bom senso. Sou um ser humano, às vezes calmo, às vezes tenso. O melhor da vida é a sensação de liberdade, vencendo o desamparo com personalidade. Quem tem coragem enfrenta a situação. O futuro é um labirinto pra quem não dá continuação. Tem opinião, mas não perca a sua razão. Não troque a realidade por pura ilusão. Quem tem coragem se aceita como é. O futuro é um labirinto pra quem não sabe o que quer. Então tente se elevar pra uma outra dimensão, mas não se esconda atrás de uma razão. Então vai fazer o que te faz feliz. Não troque a liberdade por pura ilusão. Use sua cabeça e também seu coração. Então vai fazer o que te faz feliz. Não troque a liberdade por pura ilusão. Use sua cabeça e também seu coração. Beleza, galera, então encerramos nosso podcast, primeira edição, talvez piloto, talvez não, talvez primeiro episódio, se continuar. Para encerrar, considerações finais de cada um dos membros. Cara, eu acho que vilões são, na verdade, o motivo por que a gente assiste filmes de heróis. A gente precisa dos vilões, os vilões são... Heróis precisam de vilões, Cássio. Então tá, senhores, eu acho que para fechar, então, um brinde aos vilões... Porque sem eles, a gente não teria conteúdo para consumir, conteúdo para falar sobre, para discutir sobre eles. E esse podcast não existiria. Então, mais uma vez, um brinde aos vilões. E baixem, assim, escutem e mandem isso por todos os ares de pombo correio, sinal de fumaça, post no Facebook, post no Google Plus, que ninguém usa aquela merda, post no, sei lá, no post no Yahoo Answers, em qualquer lugar do inferno. Mandem esse link pro inferno. Eu quero o diabo escutando essa porra de podcast. Caralho. Galera, um abraço. Bota no baixo aqui que todo mundo baixa com o Baidu e já era, cara. Baidu. Esse é o fim da primeira edição Pica das Galáxias, pau duro e o caralho. X-JucaCast, vilões, adeus. Adeus. Bye, bitch. You think you're big time? You're gonna fucking die, big time! You ready? Por que tu só escolheu o vilão bosta, seu viadão? Que bosta, meu? Não, mas o primeiro foi um lixo. neguinho sincero ao último, assim. Não tem cultura, cara. Pode falar que eu não tenho cultura, mas foi um lixo, cara. A maioria das pessoas não conhece. Eu tô dando a dica. As pessoas não conhecem essa bosta aí. Tô dando a dica pra porra das pessoas que não conhecem, cara. Comecem a ler a porra do livro, que é bom pra caralho, a história é boa. Seguinte, cara. Até o vilão do Flash, o Boomerang lá, as pessoas estão mais ou menos conhecidas essa bosta aí de vez, cara. O Boomerang do Flash é melhor que o cara do Cássio, puta que pariu. Seguinte, olha aqui, não tem noção do bagulho, cara. Capitão Boomerang. Capitão Boomerang. É um vilão que eu posso comparar com toda a saga, com toda a saga do Senhor dos Anéis, cara. É um vilão que é muito foda, cara. É que seguinte, os caras fuderam no filme e acabaram com a série. Fuderam no filme, velho. A série Senhor dos Anéis foi uma puta produção, os caras ganharam milhões. Milhões! E aí, bosta, queimaram com o outro. Mas é livro igual, cara. Se pegar o livro do Senhor dos Anéis, pegar o livro do Eragon, cara, tu vai ver que é bom os dois, cara. Tu vai ver o Amarra no novo filme da DC agora e vai bombar muito mais esses caras aí. É, Slipknot era inglês, ele vai ver o Amar, que é um inútil e é muito mais foda que esse teu cara babaca. Olha aí, ó, polêmica. Isso aí é a voz da ignorância. Você tá me ouvindo? Porra, deixa eu falar. Acabou de bater uma vizinha na porta da minha casa aqui, cara. Por quê? A vizinha do lado falou, aqui ó, eu preciso dormir. É sério, cara, tipo, eu não moro em apartamento, cara, eu moro em casa, tipo, é uma casa assim, uma do lado da outra. E a mina bateu na minha porta, eu abri a porta e eu tava de pijama. Tá berrando, não tá conversando, né, cara? Eu não sei como é que foi, cara. Eu acho que é isso aí. Tu deve achar que tá falando baixo e tá gritando pra toda a quadra ouvindo, cara. Eu não, cara, eu acho que vocês estão gritando pra caralho, cara. A mina bateu na minha porta de pijama falando que eu tava gritando pra caralho. Cara, isso nunca aconteceu nessa casa nova aqui, cara. Ninguém nunca me empolgou. Ah, tomou uma podada, gravou. O Guilherme vai morrer, chama sua mãe. O Guilherme vai morrer, cara. Cara, eu não sei onde é que tava. Eu não sei onde é que tava. Quando ele começa com essa risadinha e falta ar do pulmão dele, ele morre, cara. Não sei onde é que tava mais, mas vocês aí. Ué, o Guilherme tá morrendo. Olha a risadinha do Guilherme. O Guilherme tá morrendo. Ele vai morrer, cara. Para de rir, filho da puta. Tem alguma coisa que valeu muito a pena nessa gravação, foi essa última parte. Imagine if he joined us.